à empresa de Morrel e Filhos. A firma de Morrel e Filhos estava deserta. Durante 10 anos, foram um lugar agitado pelo trânsito de marinheiros, representantes comerciais, comerciantes de outras cidades e jovens trabalhadores. Agora só restava o velho senhor Morrel, que, debruçado sobre sua mesa de trabalho, fazia e refazia as contas sem nunca encontrar uma solução para a terrível situação em que se encontrava. A firma estava à beira da falência e parecia não haver nenhuma saída. Escutou uma batida na porta e em seguida entrou um homem. Era um inglês de barba loira e ar afetado. "Bom dia, senhor", disse o recém-chegado. "Represento o Banco Thomson e Associados e venho comunicar-lhe que acabo de resgatar todos os seus débitos na cidade. De hoje em diante, nosso banco é seu único credor." "Mas por quê? Qual a intenção de seu banco ao fazer isso?" O senhor Morrel estava surpreso e preocupado. "Apenas cumpro ordens", respondeu o outro sem maiores explicações. Morrel pensou muito. Essa novidade poderia ser sua salvação ou a completa desgraça. "Bem, senhor, poderei reembolsar esses títulos assim que meu navio Faraó chegar. Isso ainda deve levar um mês." Naquele exato momento, uma jovem entrou na sala espavorida. "Papai, papai, uma desgraça, meu pai. Acaba de chegar ao porto um navio trazendo a notícia de que o Faraó naufragou." O velho levantou-se tão pálido que parecia prestes a cair. "E os marinheiros? O que aconteceu com eles?" "Estão todos salvos. Foram resgatados por um outro navio. Logo estarão aqui." "Graças a Deus, pelo menos os infelizes se salvaram." O bom homem pensou primeiro nos marujos que poderiam ter perdido a vida. Isso não passou desapercebido pelo inglês, que à parte assistia ao drama familiar. A consternação do pobre velho era enorme. Sua última esperança se esfumara com a terrível notícia do naufrágio do navio Faraó. "Como pode ver, senhor", murmurou com um fio de voz, "nada mais me resta a não ser a vergonha de não poder honrar meu nome. Durante 20 anos, jamais atrasei um compromisso sequer, e agora vejo-me diante da total derrocada." "Bem, consigo entender que sua situação agora ficou bastante grave", disse o inglês. "De qualquer forma, o Banco Thomson e Associados lhe concede 3 meses a partir de hoje para a quitação de sua dívida." "Obrigado, senhor. Esteja certo de que farei tudo para honrar meu compromisso", exclamou Morrel, mais esperançoso com o novo prazo. Nos dias seguintes, Morrel bateu em todas as portas. Ninguém quis sequer ouvir os seus problemas. Os amigos mais chegados e antigos sumiram e até mesmo Danglars, em Paris, considerado mais rico de todos os banqueiros, recusou-se a financiar um novo navio para o infeliz. De volta ao escritório da empresa, completamente arrasado, Morrel concluiu que só poderia fugir da terrível situação em que se encontrava, tirando a própria vida. Pegou uma pistola na gaveta e colocou-a sobre a mesa. Pretendia escrever uma carta para seus filhos, explicando-lhes o gesto extremo. Subitamente, a porta se abriu e sua filha Júlia entrou, gritando alegremente. "Meu pai, estamos salvos! Vejo que chegou agora mesmo às minhas mãos." Era uma carta do Banco Thomson e Associados dizendo que a dívida tinha sido resgatada. Não dizia por quem nem por quê. No envelope, além da carta, estavam os títulos pagos e uma joia com a seguinte anotação ao lado: "Para o casamento de Julie." "Como esta carta chegou aqui?", perguntou o velho, ainda incrédulo. "Um desconhecido entregou-me agora mesmo. Ele disse que era parte de Simbal, marujo." As surpresas de Morrel não pararam aí. Logo ouviram alguns gritos vindo de fora e Maximilian, seu filho mais velho, entrou como um furacão. Envergava seu vistoso uniforme de tenente do exército. "Pai, olhe pela janela. Vejo que está chegando ao porto." Gritou como se estivesse dando ordens aos recrutas. Garbosamente, deslizando como um grande cisne branco, o navio Faraó entrou no porto com suas bandeiras agitando-se ao vento. Todos correram para o cais, onde uma multidão acenava lenços de boas-vindas ao navio que fora considerado perdido. Numa rica carruagem, com as cortinas cerradas quase completamente, um homem assistia a tudo. Seus lábios se abriram um sorriso feliz ao ver a alegria com que a família Morrel recebia seu único tesouro. Depois, virando-se para o homem ao seu lado, disse: "Jacob, vamos para o nosso navio. A primeira parte está cumprida. Agora, como um Deus vingador, meu pesado braço justiceiro cairá sobre a cabeça dos culpados.